dias pra refletir, pensar em tudo que fiz, nas coisas que vivi, no que faria se tivesse uma segunda chance pra levar algo que não levei. Mais adiante, tipo, ser mais feliz. Logo ao acordar, colar na rua bem cedo pra ver o sol raiar, dar um break na luxúria. Só quero simplicidade, já quis congelar o tempo, fazer o que der vontade embaixo de um coqueiro, numa ilha deserta, sem polícia, sem crime. A felicidade é certa, você vai viajar, não vai querer parar. Quando tiver na sombra, pescolhando as ondas do mar, sem nada pra se preocupar, poder dizer assim, tô indo pra algum lugar. Não esperem por mim, só a fim de sumir, o resto não importa. Talvez um jantar romântico com a mina que cê gosta, ou no tempo de chuva, fazer um 10 sozinho, deitado no sofá, com um som baixinho. Isso é mó barato em algumas ocasiões, deixar o rap rolando pra brotar reflexões, ter uma ideia positiva, falar que eu sabia que a paz viria um dia, era tudo que eu queria. Você vai viajar, não vai querer parar, era tudo que eu queria, alguns dias pra pensar. Você vai viajar, não vai querer parar, era tudo que eu queria, um tempo pra relaxar. Você vai viajar, não vai querer parar, era tudo que eu queria, alguns dias pra pensar. Você vai viajar, não vai querer parar, era tudo que eu queria, um tempo pra relaxar. Era tudo que eu queria, uma goma de madeira, no meio do nada se aquecer numa lareira, em uma noite gelada, igual as da quebrada, olhando as estrelas, vendo quanto ela é calma, ouvindo as árvores mexerem com o vento batendo nelas, a pampa no divã, olhos voltados pra janela, só brisar naquela cena, sequestrando minha atenção, quando a luz passa a vidraça e cria imagens no chão, fitas imperceptíveis aos olhos da gente, e na solidão as enxergamos claramente. Tudo é ocultado pelo poder das vitrines, e você vai apagando aquilo que é simples. Fica com o seu mundo que eu vou me distanciar, fugir pra bem distante onde não consigam me achar. Só quero relaxar, é difícil me dar isso, dá pra deixar no zero o volume dos tiros, mano, me deixar suave, bebendo pra caralho. Sou amante da noite, vou passar lá em claro, reunir todos os parceiros, relembrar os tempos de rua, com a taça de vinho numa varanda vendo a lua. Impressiona o sereno, é fenomenal, proporciona meus ouvidos uma orquestra natural. Firmou, tô indo nessa, só fica tranquilo, esse aí é meu castelo e você já foi bem-vindo. Você vai viajar, não vai querer parar, era tudo que eu queria, alguns dias pra pensar. Você vai viajar, não vai querer parar, era tudo que eu queria, um tempo pra relaxar. Você vai viajar, não vai querer parar, era tudo que eu queria, alguns dias pra pensar. Você vai viajar, não vai querer parar, era tudo que eu queria, um tempo pra relaxar. Já pensou ser num navio sob caravelas brancas, mó clima tropical, hein? Praia da Tailândia numa buquete da vida, só bebida afrodisíaca, olhando água azul, hehehe, mó brisa. Ou de boa numa rede, quase inconsciente, de olhos fechados e o reggae na mente. Será que essa é a paz que eu tanto esperava? Tomar água de coco, sentir areia clara. Puta que eu pariu, fiz um castelo, meu grau, sonhei com mundo simples onde todo mundo era igual. Mano, para um pouco, vê se desbaratina. Você lança uns baratos que tesoura a nossa visa. Só cola pra falar de carro, marca de relógio dos cara que tá montado, novo modelo das motos. Lado, pode discutir com a família em casa e vai fumando mais maconha do que o Bob na Jamaica. Esse é o século 21, mal consegue ficar firme. Cê vê poucos felizes, admira os hippies. 365 dias mais sem nenhum compás. Bom seria a morte só por causas naturais. Quando me ver velhinho olhando pra fogueira.